cavaleiro, cavaleiro do lago, herdeiro e descendente de Lancelote do lago, o mesmo que andou com Merlin o mago e o rei Arthur de Bretanha, e toda a luta sou eu quem ganha, e toda a luta sou eu quem ganha. Eu sou o cavaleiro, cavaleiro do lago, herdeiro e descendente de Sir Galahad, lutando contra toda a maldade, lutando contra toda a maldade. Eu sou o cavaleiro, eu sou o cavaleiro do lar. Meu lar é esse mundo imenso, e toda luta sou eu quem venço. Eu sou aquilo que faço e penso, e toda luta sou eu quem venço. Meu lar é esse mundo imenso, e toda luta sou eu quem venço. Eu sou aquilo que faço e penso, e toda luta sou eu quem venço. Meu lar é esse mundo imenso, e toda luta sou eu quem venço. Eu sou aquilo que faço e penso, e toda luta sou eu quem venço. Meu lar é esse mundo imenso. Eu sou o cavaleiro do lago.